Solo Salvador, bom dia, azul 4201, Campinas 340, Sente da Golfo. 201, Campinas 340, nível, Yankee Zulu 10, Bridge Yankee Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Drive, conforme a rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5004. Autorizado Campinas, nível 340, via por Zulu 10, Bridge, via por Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trilha após 4 plano. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Motiva. Controle 208, transponder 5004, azul 4201. Tem um posicionamento, 4201. Chama lá, 4201. Salve, gol, 17, funcionar. Só pra tirar uma dúvida, procedimento de saída das aeronaves aqui do posição 9, 10 e 11, pra saída, a gente efetua o pushback e segue a Eloline aí. Aeronave da Gol, tá autorizado seguir com os meus próprios ataques. Por meus próprios, né? Sim, por meus próprios, a aeronave da Gol. Tanto no período diurno quanto no noturno. Vem confirmar? Tanto no período diurno, qualquer período. Ah, tá ok, porque outro dia eu fui efetuar e a gente tá com a conta operacional aqui em mãos, com a decisão da diretoria de segurança operacional, pede pra gente seguir a Yellow Line, né? Em situação de baixa visibilidade, pra eles falam bem. E aí o pessoal aí de vocês indagou porque a gente tinha autorizado, mas o problema já foi resolvido, né? Só pra tirar dúvida. Gente. Obrigado, bom dia. Bom dia. Fala Salvador, o 4201. Prossiga. Ah, uma dúvida, a restrição do 130 20 milhas é só pra quem decola 28, né, na Dayal? Afirmativo. Não, tanto aí, não, tanto aí. Visando 5-3, completa a sinal, chama a torre, sempre 18-9-5. 5-3-2-8, chama agora Recife, 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5-4-5. 5-3-2-8. 1-2-6-3-1-2-5-4-5, 3-2-8, obrigado, bom dia. 5-3. Bom dia, avistado, cheque o trem, o vento é de 270 graus com 3 nós. O altímetro agora no 0, no 3, livre o pouso na 10. Trem baixado e travado, livre pouso para 31 no 53. Puxa para cancelamento, para 3597, posição 06. Desse que não sai em Francisco, Plan 3153. 50, 050. Tamara, tá 50. Azul 4040, chama agora Recife 251, alterno 3395. Vai chamar o Recife 251-3395, obrigado, Azul 4040. Nada. Azul 3 a bordo, 3 horas e 20, Ribeirão Preto. Azul, bom dia, TAM 3153, livre você escuta. 3137, tanque autorizado via parking de alfa contra a esperatura no 8395, registro no 013, um voo. 0-3, pátio Índia Alfa, 1895, TAM 3597. 3153, apartamento de Gilete. Apartamento de Gilete, TAM 3153. Salvador, com o 19-63, informação Golf. 19-63, Golf, confere o número 2 para cópia. Cópia. 353, Juliette, portão 3. Juliette, portão 03, Golf, já fez um. Fechando a 621, cópia. Pronto, cópia 621. O 360, da cola pistão no 0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lida após uma motiva, onde intercepta peso 1 no 0, snap, luft, vai bater na porta conforme a rota. Achando transponder 5005, controle Salvador, 120, décima 80. Autorizado caminhão 360, da cola da 1 no 0, com a curva direita da EL, lida, motiva. Transponder 5005 e o controle no 20 decimal 8. Sinal 201 no acontecimento correto e vamos pronto. Puxa, vai estacionamento, portão 5. Informará hoje a 621. Voo no 963, pronto, cópia. Pronto, 63. Autorizado Galeão, nível de voo 360, da corda, opção no 0. Voa direita após, cumpre o perfil da EL, lenda após, voa motiva, onde intercepta peso 1 no 0, snap, luva, e após conforme a rota. Acendo transponde 5015, controle 120, décima 80. Voo no 963, autorizado Galeão, 360, peço, curva direita da EL, lenda motiva. Perdoa no 0, snap, luva, aeroplano 5015, controle 208. Correto, informação, puxa, vai estacionamento, portão 1. No site do Coloso na meia, controle 120.8, bom dia. Bom dia, para informação, a gente não tem certeza, mas acho que algum pássaro coligiu na nossa asa direita. Eu preciso dar uma checada lá na pista se não sobrou um pedaço dele. Confirme? Eu acho que a gente teve uma colisão com o pássaro na asa direita durante a corrida de decolagem. Pra ver se sobrou alguma coisa de lá, se realmente pegou, a gente não tem sinal de nada aqui visualmente. Perfeito, graças. Salvador departure, good morning, this is 3517 on the Arbor departure, passing 2000. to level 360. Where'd you climb to 360? Total 985, controle? Total. Houve a colisão de uma aeronave com um pássaro na pista, a partir de agora impraticável, reduz a velocidade, guardando. Preparando e espera sobre a posição ETAP. Espera aí, ETAP. Sala Azul 4201, portão 8, pushback acionamento. Cuidado que eu quero estar e falo para táxi, Azul 4201. Chamar a táxi 4201. Vou na 093, está com formação até o portão 11, aprovação para confins. 3, pronto, copia. Realizado confins, nível 360, decola 10, curva direita após, perfura da El, Leda após o Amote, onde intercepta peso 10, após bridge, após 16. Acena transponder 5097, controle 120.80. Chegou no 093, aprovado com fins 360, decolada 10, curva direita. Dael, Leda, Motivo, apesulou 10, Bridge, apesulou 16, transponder 507, 208, controle, igual no 093. Mais um na posição, após Leda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Copiado, Motiva. Após Leda, Motiva, depois Bridge. Tá pronto, puxa, vai com acionamento. Passa a motão. Total, mais 8 de 5. Estimativo, espera com curva pela esquerda, o 9885. Certo. 865, copia? Copia agora, 865. 865, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola pistão no 0. Cumpre perfil Ávora Alefa. Após a PZ 17, a Pino prossegue conforme a rota. Acena transponder 5021, controle Salvador 120, decimal 80. Estado conforme Brasília 360, rota plano de voo, declaramos a pista 10 com a saída Arbor e Elefa, Elefa Upper Zulu 17, a Pino 5021, código transponder, controle de saída 1208. É o gol 1865. 1865, contagiamento correto, informa pronto, pushback, acionamento, portão 10. Os aliados, portão pronto, 1865, muito obrigado. 511-3395, good day. Good day. Boa noite, posição 5, pushback em estacionamento. Lena 10 e 9, totalmente pronto, certo? Afiamo. Certo, Lena, você vai pistola com o táxi. Confirme? João, pro táxi, autorizado. Chamar para o táxi, né, 2 e 9. Alô, Romeu Golfo, prossiga, bom dia, informação pro seu hotel. 220 Barreiras, sim, agora coordenação, confirmando parte 5. 435, ok, agora coordenação. Sol Azul 4201 para o táxi, temos 113 a bordo, autonomia 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Já está através 612, o azul 4201. Ok, autorizado o táxi, até através do portão 612, 4201. Confirmando a alternativa Ribeirão? Confirma. P885. Encerra, espero, voa direto Duna, desce para 2.000 pés, pista liberada, ajuste 1013, autorizado LS. Estou seguindo direto Duna, autorizado LS. 2.9. Lema 2.1, mantenha mantém a posição e aguarda. Coordena de escutá-la após em breve, cruzar e está agora autorizado, puxa bem o questionamento e aponta para o táxi. Olha, sinto muito, mas não estou conseguindo compreender essa fraseologia não. Mantenha a posição e aguarde a autorização para iniciar o push novamente. Manter a posição. Quadro prossegue até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá, via Índia. Quando lá, Toyo 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 3. Que prossegue o táxi até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, Toyo 1-8-9-5, ajuste 1-0 no 2, 4-2-0-1. Na via chegada, Mari, desce até o 050-2229. Via chegada, descendo para o 050, alguma possibilidade de hoje voar para o etapa? Autorizado, vale TAP. TAP, muito agradeço. É 219, pode iniciar, puxa e aguarda para o táxi. Chamar para o táxi, é 219. Salvador, bom dia, azul 4201, ponto de espera, pronto. Azul 40, corredor, azul 4201, autorizado a linha de decolar, pista 10, teto 320 graus, 02 nós, atenta pássaros na Taxi Foxtrot. Sente a linha de decola na pista 10, atenta pássaros 4201. Romeu, Autoridade Barreiras, de voo 220, da cola pista 35, curva esquerda após, com o perfil Momo, código após, conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5571 no controle 120, decimal 80. Como é meu gol? Você pode ter informação do PUP, Romeu Romeu Wolf? Esse é o meu táxi, que eu estou no inspetor, 118.95, existe uma entrega. Logou 1865, portão 190. Autorização pushback, é acionamento. Em coordenação com a equipe de solo, informa para o táxi. Autorizado por acionamento, cruzando para o táxi, número 865. Foi 1963, na 1, prosseguimento acionamento. Aguarda, 1963, da Gol. Azul 4201, decimal 2, 08, controle 1, 20, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. 208. Controle, bom dia, Azul 4201. 01 sobe 340, saída da Elvis Juntos. Pode voar da El direto? Autorizado, Del. Direto da EL 340, 4201. No ILS total 9885. 85, completa a torre 118.95. 205, é. Total 9885. Total 9885. Cheque 3 pouso. Livre pouso pistão 10, 23, 30 graus, 1 nós. Faixa travada, livre pouso, gente. Aqui em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 1 na 3. Bom voo, poxa. Ajuste na 0, na 3. Taque. Bom, 963, eu falo. Bom, 963. Clube de solo após o Airbus da Avianca liberar o setor, está autorizado o pushback, acionamento e informou para o táxi. Após o Airbus, ele chama táxi, certo? Bom dia, torre, Oxalene 2111, ponte espera, pronto. Oxalene 2111, bom dia, alinha, mantém o chão zero. Alinha, mantém o chão zero, Oxalene 62. Bruno 865, autorização para táxi Romeo 169. Autonomia é de 0338, alternando Palmas. Taxi inicialmente autorizado até através do gate 05. Autorizado o táxi até através do 05, gol 865. Qual o total modo de 5 e gol 85? Não deixa de decolagem, já está anunciado. Posição informada é número 2, que atenta o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3. Salvador, Bono 093, pushback, acionamento, portão 11. 93, em coordenação com o Cristiano, chama para o táxi. Que livre, chama táxi, 093. Através do 05, Bono 865. Muito bom dia. Controle 1208, bom dia, 6219, já volto. Espera, quando pronto, 1895, ou 1865, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xanel 62, Uno Uno. Bom dia, Uno Uno, sobe 360, vigilância. Nível 360, 62, Uno Uno. 2229, desce para 2000 pés, autorizado ILS. Sente autorizado ILS, 2229. Firma ajuste 1013. 1013. Passou 4201, chama Recife 251. 251, bom dia. Bom dia. 0-3-1-1-9-6-3 0-3-2-9-5-9-0-6-3, bom trabalho. Paulo Salvador, 3-5-5-1-4, informação hotel 5-5-1-4, hotel confere, guarda-copter. Ok, na guarda-copter, 5-5-1-4. Via 2-11, Voleda. Na 6-2-11, copiou? Confia, 6-2-1-1. Posição Leda. Direto Leda, 629. 63, bom dia. Voo 1963, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento calmo. Decolar 1-0, bom, 963. Muito bom dia, gol 1865, ponto espera da pista 10, pronto. Gol 1865, bom dia, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, gol 1865. Paulo, Bono 093, pronto para o táxi 106, Galeão, 3 horas. Argentina 093. Táxi autorizado via Fátima, em Alfa, ponto de espera Toyo 93995, Argentina 093, bom dia, bom voo. Ok, com 63, vivo táxi, Fátima, em Alfa, 1895 para colégio. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia para a senhora também, 1093. Lima, sem piscina zero. Lima, sem piscina zero, 1865. Exato, 229. 29, sinal, foi 118.95. 95, muito obrigado. Salvador, parceiro 2229, com de algum dia estabilizado. Gol 1865, desculpa, espera, mantenha a posição. Já passou a posição, agora 1865. Gente, a Lima tem. A Lima tem 1865. Passar do 2229, continua a aproximação, vai pro cheque do trem de fogo, guardado, pista livre. Desculpa. Solo Salvador, azul, Alpex 2, Juliette. Prossiga. 208, bom dia. Alfa 2, Juliette, autorização de reboque do Pátio 3, para o Pátio 1, posição 08. Senta, guarda. 0 Aracaju, nível de 190, Golf 677, da cola 10, esquerda após. Pucajama após Aracaju. Acendo o transponder 5001, controle 120, decimal 80. Autorizado, Aracaju, nível 90, Golf 677, da cola 10, curva esquerda, frente a Pucajama, Aru. Transponder 5001, frequente controle 120, decimal 8, 3514. Correto, em forma pronto, puxa acionamento, pátio 3. Semana para puxa acionamento, 5014. Passaredo 2229, vento calmo, livre pouso, pista 10. Livre pouso 2229. Oito meia cinco, decolou de 41, no controle 190, decimal 8, mas é. 08, obrigado, mãe. Velho, boa, boa noite, certinho, você cola? 5 sobe 360, vigilância. 360, vigilância, quando precisa direto, ah, boa. 0. 093, ali, mantendo a 0. Estamos 3395, 621. 6211, resistência 1251, aberna 133, 95, bom dia. Bom dia. 1895, autorizado, Arbor. Presente, Arbor. Pouso 42, liberando à direita, adiantando a possível banda de pássaros na proximidade da Foxtrot, Saulo 121 decimal 9. 219, muito obrigado. Solo Salvador 2229, levando a Cisco. Bom dia, 2229, táxi autorizado via Alfa, Quilo Pátio 3, posição informada número 2, que é tentação realizador. Alfa, Quilo Pátio 3, ou 2229, atento. Não, 1093, livre decolagem, pista 1-0, lento, calmo. Livre decolagem, 1-0, 1-0. Azul, Alfa, X-3, Juliette, na escuta. Alfa, X-3, Juliette, na escuta. Ok, eu tenho um tráfego para ingressar no pátio 3, uma TR da Passaredo. Após o mesmo adentrar o pátio 3 e parquear, você inicia, agilizando na medida do possível, chama para ingressar a pátio principal. De apoio à passagem de passarela, enviando feedback, informe, ingresso no pátio 3. Agilizando na medida do possível, ok? Agora ficou confirmando o local de sobrevoo. Avisado, voo local Salvador Salvador, no mil pés, da coluna 7, direita após ingresso a corredor Axé. Aceno padrão 0171, controle no 20-80. Direita cheia, ok? Pátio 4, desaborda do saneamento táxi, decolagem, torre 98, decimal 95. É, vai passar 1410. Boa, sobe 360, Vila. 360, 906. No 963 ainda negativo, morte, vamos manter a saída. Tente igual 963. Bom dia, senador, por conta de risco, chama táxi. Autoriza a proa de Dael para o 1093? Autoriza o Dael. Ok, cara. Gol no 963, chama Recife agora, 1251, alterna 1-3-3-9-5-9-6-3. 351-3395, gol no 963, bom trabalho. Salvador é o Papatango, Mike, Xuxa, Charlie. É, nesse momento me encontro no pátio 3, na posição 8. Solicito reboque para a posição 612 no pátio principal. E aguarda. Gente, aguardando. 5014 para pushback estacionamento. 5514 em coordenação com o Victor de Sol, informa por táxi. Depois para o táxi 5514. Fique atento ao Embraer Azul, realizando o rebote aqui no Pode 3. Ah, ok. Vamos tomar visual para ele. Solo Salvador, bom dia, Rio 5973. Confirmando. Rio 5973, sentindo a informação hotel, por gentileza, nossa autorização 310 Recife. Pronto, cópia. 5973 autorizado Recife, 310 ao nível, prossegue para o Whisky 58. Da cola 10, esquerda após, cumpre perfil Pulca, Gema após Aracaju. Aciona o transponder 5044, controle 120, decimal 80. Presente, autorizado Recife 310, é para o Whisky 58. É o Whisky 58, decolando da 10, curva esquerda, Pulca Caju, Alfa Charlie 5044, o controle segue 120, decimal 8, Cotejo Rio 5973. Estamos prontos, pushback está no momento 5963. Assim o faremos, muito bem. O Alfa que fez direto autorizado ingresso pátio principal, informe ao término na posição 8. Alfa que fez direto, informe ao término. Utilizou o 1649. 649, sinal torre 1895. 1895, torre Salvador, bom dia, gol 1649. Confirma, torre. O gol 1649 está a 2 milhas de Simbra. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, decola 10, curva esquerda após, Momo, frotia subida, após a peso 19, aciona transponder 5043, controle 120, decimal 80. 395, bom dia, 9093. Bom dia. Correto, informa pronto, pushback estacionamento, 9891 do Rio. O 3554 pronto para o táxi, com 51 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na sala 12. 10, vento calmo. Livre, pouso 10, gol 64. Ajuste na 0, na 3. 5514 do 3. Ok, pátio Indy Alpha, ponto de espera 118 decimal 95, ajuste 10013, 5514. Solo 1649, solo 54, libera na direita, solo 1219, bom dia. 1973 na escuta. E o 5973 na escuta? Trip 5514, livre decolagem, pista 10, vento calmo. Livre decolagem para o 5514. Quer confirmar se fosse algum estimado para iniciar o puxa? Mais 3 minutos. Ok, senta. Gol 1649. Bom dia, 1649. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, posição número 2. Alfa, Juliette, posição 2, gol 1649. O solo Salvador, 5973, está pronto para o posicionamento. Coordenar com a equipe de solo e informar para o táxi, 5973. Chamaremos. Vai ser coordenado com o pessoal de solo, chamaremos como pronto para o táxi, 5973. Solo Salvador, Alfa X-Ray Juliette, finalizando o reboque, posição 08. Grata, bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray Juliette. Em Jovem Verão, autorizada a linha aérea decolar, pista 17, vento calmo. Cinco cinco um no quatro decolagem 55, controle 208, bom dia. 208, 5-5-4, bom dia. 2 Salvador, bom dia. Trip 5-5-4, sai da Puca. 5-5-4. Vai entrecortado, senhor. Poderia repetir? Sobe nível 190, vigilância. 5-5-4, gente. Salvador, 36156, posição 06, sente reclamação hotel para autorização, Rio de Janeiro, Galeão. Salvador, 36153. Autorizado, Galeão, 360, nível, decola 10, direita após, cumpre o perfil da EOLED após voa motiva, onde intercepta o peso 190 após o SMAP, DCT Luxo, Barbacena e após conforme a rota. Acendo transponder 5043, corrigindo 5047. Controle de Salvador 120, décima 80. 7-1-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3 controle Salvador do Tanto 6-1-6. Correto, reclama pronto. Pushback acionamento. Reclamar do Tanto 6-1-6. Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu Índio, na Liberal, está livrando agora o 97 e a corredor Axé 1010. O Índio Novembro Alfa, reporta no farol da barra. Reportará no farol da barra, o Índio Novembro Alfa. Aciona o transponder 0171. Acionado 0171, o Mock Charlie, o Índio Novembro Alfa. Mano, táxi, o Rio 5973, estamos com PAD 03, com 2 horas e 15 de autonomia, treinando Aracaju. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera, torre 918-195, ajuste na 0, 13, bom gol. Grato, pátio Índia, ponto de espera, 1-0-118-95, Rio 5973, bom trabalho. Sábado, 3-1-5-3, 20-06, para o próximo lado. Agora, 3-1-5-3. Está 3-1-5-3. Como é que o senhor Thiago não escuta? Ok, confirma sua posição, por gentileza, no pátio 3. É ao lado do esquerdo do ABS, você confirma? Afirmativo. Inicia o reboque e chama para ingressar a parte principal. Agiliza na medida do possível, Mike X-Ray Charlie. Ok. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, aproximado ponto de espera da 10 Bronco. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 10, Rio 5973. Bom dia, SMS 570, informação, curso hotel, prossiga. Com informação, hotel no parque de carga, para recibe 370, autorização. Aguarda a coordenação 370, SMS 570. SMS 570, aguarda. Agora, por gentileza. 9-8-1-1 em coordenação com o Repetir Solo. Reporta para o início do táxi, fique atento ao Airbus realizando o reboque no parte 3. Trulhão 2018, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Rio 5973, decolou